Os nossos negócios dependem da lealdade. A minha família tá formada. Trap life. Vejo tantos manos falando demais. Tô sempre faturando. Eu quero mais e mais. Trap life. Trap life. Trap life. Trap. Vejo tantos manos falando demais. Tô sempre faturando. Eu quero mais e mais. Trap life. Trap life. Trap life. Trap. Eu tive um sonho, mas pra mim parecia que era tão normal. 100 gramas na mesa, cheias de beleza, 10 gatonas do mal. Eu sou iluminado, o meu brilho não perde tempo. Você me vê fumando, mas eu tenho manos trancados lá dentro. Sua atitude, pros manos do corre, não foi surpresa. A gente sabe, você só pensa com comida na mesa. Agora a minha resposta é tudo ou nada. Vida armadilha, sua corrente brilha. A gente te humilha porque é de lata. Vovó Mafalda andando na quebrada com resto de aborto. Só deixa falha. Não tinha um cara branco que é menos escroto. Enquanto você dorme, a gente trabalha. Você só fuma o verde porque eu não vendo palha. Vejo tantos manos falando demais. Tô sempre faturando. Eu quero mais e mais. Trap life. Trap life. Trap life. Trap. Vejo tantos manos falando demais. Tô sempre faturando. Eu quero mais e mais. Trap life. Trap life. Trap life. Trap. Vejo rappers falando em ostentação, trampando em telemarketing ou comunicação. Vocês são piada, não arruma nada, mas na madrugada tá na fita errada. Avisa sua mina, é cavô pra cima, não te devo nada. Falsos rappers, falsos brilhos, falsos manos, trem sem trilho. Só dão guela ou dão milho, eu tenho a vergonha dos seus filhos. De origem nobre, com as gatas que você só sonha. Com aquele mix medicinal, esquadrão do mal, tá tipo Colômbia. Ela bate a bunda no chão, sobe e desce no colo do Dom. Depois pula pro colo do Tom. Porque bandido veste Versace. Tem casa e tem a parte. Tem carro e tem idade. Bebida à vontade. Mulheres de verdade. Sem simpatia, tô na correria. Até depois do fim, isso é trap life. Bebida à vontade. Mulheres de verdade. Sem simpatia, tô na correria. Até depois do fim, isso é trap life. Isso é trap life. Isso é trap life.